Alô, senhor ministro? Moraes, é o Gilberto. É o Gilberto, tudo bom? Sim, senhor. Eu vou passar para o presidente já, tá? Só um minuto. Alô? Que dia, cara, que dia de loucura. Escuta, eu vim encarregado de passar um recado para você, que ela está esperando você. Não quer ligar por receio de problemas Não, já falei mais adiante. agora. Já falei com o Ah, Galego. ótimo. E eu vou Ótimo, ótimo. amanhã Então para tá. Brasília. Mas estou Tá dizendo que bom. eu vou na quarta-feira, que eu vou. Não estou dizendo que eu vou amanhã. Isso, faz isso. Tá bom? E eu Tá. ainda Brasília eu te vejo. Tá bom, perfeito. Você viu o General Aragão? Hein? Eu vi. É. Boa, Boa boa. gente. Boa Nada. gente. Tá ótimo. Vamos ver Foi se tem curso, né? tudo que o Marinho. É. Curso tem, precisa ter. Ele é duro pra caralho. Conheço bem. Boa gente. Tá ótimo. Nós trabalhamos muito hoje por aqui, tá? Depois eu te falo, Bom, então. querido. Tá bom. Um Valeu, abraço, Gilberto. Gilberto. Tchau. Maravilha. Boa viagem. Tchau. Tchau.